Irmãos, graça e paz. É realmente a secretária nossa, tem razão. Quando eu passei para ela o título da mensagem, eu sorri com ela, porque é um título interessante. Não fui eu que arrumei esse título, não. Mas duas condições espirituais desfavoráveis. É o raquitismo doutrinário e o analfabetismo bíblico. No dicionário, raquitismo é doença infantil provocada por distúrbios do metabolismo do cálcio e do fósforo, em consequência de carência de vitamina D, e que se exterioriza, sobretudo, por alterações e deformidades do esqueleto, definhamento, fraqueza intelectual e moral, em outro sentido. Eu busquei esse título. Nós estudamos na escola dominical, na classe que eu tenho a honra de os alunos de me aturarem, dessas lições bíblicas que é do pastor Miguel Horvath. E o pastor Dr. Fausto Aguiar Vasconcelos, dando alguma impressão sobre essas lições, ele diz: obra utilíssima para quem se dispõe a evitar e a combater duas condições espirituais desfavoráveis: raquitismo doutrinário e analfabetismo bíblico. Livro que se encaixa no ambiente de pós-modernidade doutrinária que nos envolve. Pastor Fausto Aguiar Vasconcelos. Então, o título eu achei interessante, fiquei com vontade de discorrer sobre isso. Então, nós vamos ler, como está aí no boletim, Efésios 11 a 16. Vamos abrir a Bíblia. Efésios 4, 11 a 16. Todo mundo achou aí? Então vamos ler, todo mundo junto. E ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Dele todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Olha, o pastor já tem falado algumas vezes sobre a epístola aos Efésios. A Epístola aos Efésios é considerado um dos livros mais fantásticos da Bíblia. Quando eu comecei a estudar algumas coisas para dizer, transmitir à igreja hoje de manhã, a gente fica apaixonado. Dá vontade de a gente falar do livro todo. Você lê o capítulo 1 de Efésios, misericórdia, que coisa extraordinária, fabulosa. Esse livro é o livro das plenitudes. Paulo fala durante toda a sua mensagem no livro de Efésios sobre a plenitude. Plenitude é estar cheio, estar pleno, estar carregado do Espírito Santo de Cristo, até que todos cheguemos à plenitude de Cristo. Ele não quer menos. Sabe o que é ter a plenitude de Cristo? Que coisa fantástica. Pois esse é o alvo da igreja. O Espírito Santo equipou a igreja com apóstolos, mestres, pastores. E o objetivo é que essa gente trabalhe na igreja no crescimento, para que ela não fique raquítica. Eu ia pedir para a irmã, a nossa bibliotecária, a Edmeia, que me desse uma estatística. Quantos livros tem a biblioteca? Eu contei hoje de manhã, tem mais de 1.000 títulos. E quantas pessoas retiram livros da biblioteca? Ah, eu não sei dizer, mas eu acho que nem 5. A biblioteca tem títulos fabulosos, livros que você não tem condição de comprar, de tão caros que são. Também de manhã eu tirei um rascunho da EBD. Nós temos membros ativos da igreja mais ou menos 200. Nós temos matriculados na EBD 100, 50%, e comparecem 33%. Uma estatística desesperadora para a nossa igreja, não é? Se a gente levar em consideração que o estudo bíblico é feito com mais detalhe, melhor, com mais tempo na escola bíblica dominical. No entretanto, a gente não vê a igreja envolvida com estudo bíblico. Nem sei se todos os que estão presentes ao estudo dominical estudaram a lição dominical, que vem apenas para tirar as suas dúvidas. Então, eu acho que o escritor, o comentarista, ele tem toda a razão quando ele se preocupa com essas duas condições desfavoráveis, espiritualmente falando: o raquitismo, a fraqueza doutrinária. E o apóstolo Paulo está dizendo no versículo 14, o propósito, o fim, é que não sejamos mais como crianças levados de um lado para outro pelas ondas, nem jogados de cá para lá por todo o vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. E o que nós vemos nos nossos tempos é muita gente mudando de igreja, e nem sempre batista para igreja batista, o que eu não entendo, né? Eu não sou daqueles que pensam que presbiteriano, metodista, congregacional não é salvo. Claro que é. Se aceitou Jesus Cristo como seu Salvador, claro que é salvo. Mas se você sabe a doutrina correta, como a Bíblia ensina, você tem que obedecer. Por que que eu vou ser batizado por aspersão, se eu sei que a palavra batismo quer dizer imersão? A palavra batismo não devia existir na nossa língua. Não existe a palavra portuguesa batismo. Isso foi transliterado do grego. Mas se você falar com um grego, para ele batismo é imersão. Você vai na igreja católica ortodoxa grega aqui na costa, eu já fui lá e vi o batismo de uma criança. A pia batismal deles é enorme e funda. A mãe chega com a criança, a madrinha tira a roupinha da criança, já vem toda de colchete, pronta para abrir. A criança fica com uma calcinha toda bonitinha, dá a criança na mão do padre. O padre levanta aquela criança e diz: em nome do Pai, joga a criança lá dentro da água 3 vezes. Em nome do Filho, põe lá. Em nome do Espírito Santo, eu sei que a criança saiu berrando. Mas para eles gregos, o batismo é batismo. A palavra batismo para ele é imersão, não é aspersão. Entende? Então não há motivo para essas trocas de doutrina. Eu sou batista, eu vou morrer batista porque eu sou... Não, não é porque eu acho, eu creio e tenho certeza que os batistas estão ensinando a Bíblia no seu total, como ela é. Eu creio assim. Então o apóstolo diz: o propósito é, a intenção é, o meu desejo é, o quê? Que vocês não andem aí atordoados por todos dentro de doutrina, mas que tenham firmeza naquilo que creem, e não ludibriado pela astúcia de homens. Ora, se Paulo já dizia que havia esses astutos no seu tempo, será que hoje não existe? Claro. Todas as cartas de Paulo são livros de doutrina e prática. Não adianta você conhecer a doutrina somente. Lá na epístola de Tiago, Tiago fala: a fé sem as obras, a fé sem a prática é morta. Não vale para nada. E todas as cartas do apóstolo Paulo, você vai ver a doutrina e a prática. Ele escreve a doutrina e ele diz como a igreja tem que praticar essa doutrina. Senão não adianta nada o que ele fala. Mas é que ele tem uma intenção, tem um propósito. E o propósito dele para a igreja qual é? Que a igreja se torne igual a Jesus. Não tem aquele hino? Eu quero ser igual a Jesus. Nós devemos cantar esse hino, esse cântico, esse louvor, realmente fazendo um propósito em nosso coração. Eu gostei muito no outro dia de ouvir ela não está aí agora, senão até ia dizer para ela vir aqui repetir. Aquele que saiu no jornalzinho da mocidade, a noiva aí do nosso amigo. Ela veio aqui à frente. A Vanessa, né? Ela veio aqui à frente e disse que a vida dela modificou completamente. Ela não era crente? Era. Vinha à igreja, vinha ao culto. Mas não era uma crente como agora. Agora ela está se enchendo da plenitude de Cristo. Se entregou a Cristo. Isso é diferente, isso faz diferença na nossa vida. E há uma porção de coisas que modificam a nossa vida. Ela até deu o depoimento do noivo, aí foi uma grande influência na vida. É membro da igreja, da Ponta da Praia. São coisas que o Espírito Santo põe, elementos que o Espírito Santo põe na igreja para edificação do corpo de Cristo, para crescimento. Nós não podemos ser os mesmos crentes ontem, ontem de ontem, com as mesmas dúvidas, cometendo os mesmos pecados, os mesmos erros, a mesma infantilidade. Não é possível. A vontade de Deus, e a Bíblia diz, lá em Mateus 22, 29, diz assim Jesus: errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Em 24, 35 também. A Bíblia é a revelação direta de Deus aos homens. Esse livro aqui levou 1.500 anos para ser escrito. Dos primeiros livros de Moisés, o Pentateuco, os primeiros 5 livros da Bíblia, até o último livro do Apocalipse, que foi escrito mais ou menos no ano 100 da nossa era, foram 1.500 anos. É um livro ímpar. Deus usou 40 homens para transmitir a vontade dele. Mas nós não vemos contradições. Como um homem como Moisés escreveu o Pentateuco, e depois um homem como João escreveu o Apocalipse, e não tem contradição em eras, em línguas, costumes completamente diferentes. Porque nós cremos que o Espírito Santo tanto orientou Moisés, como todos os profetas, Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel, Oséias, e assim por diante, até os apóstolos e até João. Você tem na mão 1.500 anos de história de Deus desejando se revelar a você, a mim. E o que é que nós fazemos dessa preciosidade, desse tesouro que é a palavra de Deus? Nada. Somos analfabetos, biblicamente falando. Pedro, na sua primeira carta, no capítulo 1, versículos 20 e 21, ele diz assim: o meu propósito era mandar vocês ler, mas como eu tenho outro propósito, terminar às 11h30, aí não ia dar. Então diz, Pedro diz assim: antes de mais nada, saibam que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal. Versículo 20, agora 21: pois jamais a profecia teve origem na vontade humana, mas homens falaram da parte de Deus, impelidos pelo Espírito Santo. Todos eles. Ninguém ditou uma profecia por causa da sua vontade. Isaías não disse lá 700 anos antes de Cristo: e a virgem conceberá. Ora, Isaías dizer, de que jeito ele ia dizer isso? Ele nem sabia o que isso queria dizer, porque era inconcebível que uma virgem concebesse, era e é. Mas ele falou, e a virgem conceberá. Ele falou como o Messias ia nascer. E Amós, lá no capítulo 5, versículo 2, ele diz: e tu, Belém Efrata, posto que pequenina entre as cidades de Judá, de ti me sairá o Salvador. Quando é que Amós ia pensar em o que que isso queria dizer? Mas foi lá em Belém, conhecida anteriormente como Efrata, que nasceu Jesus. E tantas coisas se cumpriram, tantas profecias que não foram ditas pela vontade do homem, foram ditadas pelo Espírito Santo. E não podia ser de outra forma. Quem poderia adivinhar essas coisas com tantos anos de antecedência? Quem sabia? Quem sabia? O Espírito de Deus sabia. Então vocês veem, meus irmãos, não há autoridade superior à Bíblia, à palavra de Deus, à revelação de Deus. Então, se você não quer ser raquítico, analfabeto, biblicamente falando, você tem que se apossar desse tesouro maravilhoso, incontestável. Lá em Gálatas 1:8 diz assim: mas ainda que nós, um anjo dos céus, pregue um evangelho diferente daquele que lhes pregamos, que seja amaldiçoado. Mas essa palavra também está no Velho Testamento, Deuteronômio 4:2: nada acrescentem às palavras que lhes ordeno e delas nada retirem, mas obedeçam aos mandamentos do Senhor, o seu Deus, que eu lhes ordeno. A nossa situação perante a palavra é obediência. E eu me lembro daquele fato quando Samuel falou com Saul, aquele que se enfiou debaixo de um banco de tão humilde quando estava sendo escolhido para rei, mas agora era rei. Agora ele achava que era o tal, que era dono de tudo. Ele disse: vai lá aquele povo, destrói aquele povo e tudo, que eu não quero nada daquilo. Aí Samuel vai atrás de Saul e escuta um balido. Ele disse: que balido é esse que eu estou escutando aí? Aí Saul chega perto de Samuel: são bois, são ovelhas do melhor que eu vou trazer para o senhor. Samuel disse: mas quem que disse que o senhor precisa dessa porcaria? O que o senhor quer é obediência, Saul. Obediência. Deus não precisa disso. Em Provérbios 35 diz assim: cada palavra de Deus é comprovadamente pura e um escudo para quem nela se refugia. Nada acrescentes às palavras dele, do contrário, ele o repreenderá e mostrará que você é mentiroso. Então, a primeira doutrina que tem nesse livrinho aqui é sobre a Bíblia, como ela foi escrita, a sua importância para nós, para a nossa vida, para que não sejamos raquíticos nem analfabetos. Quantas histórias maravilhosas que podiam fortalecer a sua vida espiritual. Eu vou chegar lá numa palavra que eu queria dizer agora, mas vou dizer mais adiante. Segunda lição fala sobre Deus. Lá em Salmo 111:10, e esse recado é dado para nós através de toda a Bíblia, e muitos livros da Bíblia estão escritos a mesma recomendação: o temor de Deus é o princípio da sabedoria. Temor de Deus. Eu pus um outro versículo aqui que não está bem na ordem, mas eu vou dizer, se eu posso me esquecer. E ele diz assim, lá em João, 1 João 2,9: quem diz que ama a Deus e aborrece a seu irmão é o quê? Mentiroso. Já viu o nosso relacionamento no corpo de Cristo, como é que tem que ser? Que respeitoso, que amoroso. Porque Deus é o Criador das pessoas. Ele está mais impressionado com você do que com as coisas. Ele te quer. E Ele não te quer de qualquer maneira, Ele te quer bem. Obrigado. Ele te quer bem. A ideia que fazemos de Deus é de grande importância, porque esta ideia vai determinar a natureza da nossa fé e também o nosso comportamento. A ideia que fazemos de Deus é importante, porque ela vai determinar a natureza da nossa fé. Qual é o seu Deus? Que tamanho ele tem? Assim? Ele pode tudo? Não pode nada? Como é que é? Você confia que ele pode? Ou não? Salmo 14:1 diz assim: diz o tolo no seu coração, não há Deus. E a gente às vezes dá risada. Isso não é para mim. Não é? Será que você às vezes não age com o tolo? Hã? Quando você não coloca Deus no lugar dele, você não está crendo nele, coisa nenhuma. Quem é o seu Deus? É você mesmo? Ou é Deus mesmo? Lá em Efésios 4:5 diz assim: há um só Senhor, uma só fé e um só batismo. E o versículo 6 diz: um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. Um só Deus que é Pai de todos, que é sobre todos, que está acima de todos, por meio de todos e em todos. Comportamento atual, na prática, isso muda muito. Eu vi uma reportagem ontem, um deputado ou senador, não sei bem se ele é deputado, agora é senador, que é da oposição, tido como impoluto, cara correto, pelo menos ele assim se diz. E ele tem uma aposentadoria e está requerendo a segunda, a primeira de 25 mil, está requerendo a segunda como governador, ex-governador, e também recebe os proventos de deputado ou senador, não sei lá o que ele é. Aí disseram: por que o senhor está recebendo tanto dinheiro do governo? tenho dinheiro e não é para mim. Eu vou dar isso para entidades de caridade. Eu vou dar. O dinheiro que não é dele. Eu vou dar. Ele é o Deus dele. Aquele pai que estrupou 4 filhas. Em vez de ser o guardião da família, o zelador pela moral dos seus filhos, ele deturpou completamente essa função. Por quê? Ele se sentiu nesse direito, como Deus. Tolo. Vocês entendem por que que a humanidade ela age dessa forma? Porque não teme a Deus. Não sabe que um dia vai dar contas a um tribunal muito superior que o superior, que o tribunal dos homens. E nós também. A humanidade está tendo um comportamento horrível. A gente nem pode dizer aqui do púlpito tanta coisa bárbara. E nem é bom a gente repetir. Poxa, a gente aqui pelo menos tem um refrigério, né? Esse pregador chutando toda aquela porcaria que os jornais falam todo dia. Mas a gente fica decepcionado, né? Com a condição do homem. O Salmo 40 é interessante que eu leia, porque vocês veem, a palavra de Deus não tem bom, é formidável. Vocês veem como o comportamento do homem é exatamente assim. 40 de 1 a 7 fala assim: coloquei toda a minha esperança no Senhor, e ele se inclinou para mim e ouviu o grito de socorro. Ele me tirou de um poço de destruição, de um atoleiro de lama. Pôs os meus pés sobre uma rocha e firmou em mim, e firmou-me num local seguro. Pôs um novo cântico na minha boca, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão isso e temerão e confiarão no Senhor. Como é feliz o homem que põe no Senhor a sua confiança e não vai atrás dos orgulhosos, dos que se afastam para seguir deuses falsos. Senhor meu Deus, quantas maravilhas tens feito, não se pode relatar. Vou virar alguma coisa que está terminando meu tempo. Gostaria de falar de fé. Trovati fez um estudo muito bonito domingo passado sobre o capítulo 11 de Hebreus. Capítulo 11 de Hebreus, o versículo 1, dá a mais maravilhosa descrição do que é a fé. Você não vai encontrar em lugar nenhum coisa mais linda, precisa do que é a fé. E ele diz assim: ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Coisa linda, não? Aonde é que você vai ter outra certeza? Você já viu o céu? Você já viu o inferno? Como você sabe que existe? Eu sei que existe. Como é que eu sei? Sou melhor que você? Não, sou igualzinho. Tão pecador como você. O que é que eu tenho? Eu creio. Sabe qual foi o pecado de Eva e Adão? O que Deus exige para a salvação é exatamente o que eles deixaram de fazer: crer na palavra de Deus. Se você comer desse fruto, morrerá. E o diabo veio e disse: não morrerá. É a mesma coisa hoje. Paulo diz aos Efésios: pela graça sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é um dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie, porque sois feitura sua. Lembra lá do Gênesis? Somos feitura de Deus. E agora, levantei a minha mão, eu creio em Cristo Jesus, criados em Cristo Jesus. Para o quê? Para as boas obras. Eu não faço boas obras porque eu sou bom, porque eu sou perfeito. Eu sou ruim, sou mau. A minha índole do Éden é ruim. Mas agora eu sou uma nova criatura. Sou um homem novo, criado em Cristo Jesus para todas as boas obras, as quais Deus preparou. Quanta coisa Deus tem preparado e a gente tem rejeitado, para que andássemos nela. Quantas vezes nós temos oportunidade de fazer o bem e não fazemos. Aconselhar. Como eu prometi terminar às 11h30, vou. O versículo 6 desse mesmo capítulo diz: sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Foi o que Adão e Eva, nossos pais, perderam. Depois buscaram. E Efésios, Paulo termina esse trecho, que eu vou terminar também aqui agora, dizendo assim, versículo 12 e 13: com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo, a igreja, seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, agir como adultos à medida da plenitude de Cristo. O que Paulo está nos incentivando da igreja é que você não pode ser uma pessoa plena se eu não for. Eu preciso ser pleno para você ser pleno também. Vê que objetivo extraordinário. A igreja precisa ser plena de Jesus. Isso só se faz com a prática. Se o teu inimigo tiver fome, dá um chute nele. É isso? dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Só as duas condições básicas do homem, as duas necessidades básicas. Então, quer dizer, se o teu inimigo tiver qualquer necessidade, atende. Porque a porta é estreita. Porfiai. A porfia é uma briga, uma luta. Por entrar pela porta estreita, porque larga o caminho. Nós temos que lutar, meus irmãos. Jesus não falou que era fácil. Porque o caminho vale a pena. Se nós tivéssemos uma visão, Paulo não quis dizer para a gente. Ele disse que não seria justo. Ele teve essa felicidade de ser arrebatado. Mas nós chegamos lá, hein? Que Deus abençoe.